Un riacho de un avión torra tu tava ficando no cerca de palmatoria de presinha se acabando. Daqui mais 3, 15 dias grande era nosso penar. Daqui mais 3, 15 dias grande era nosso penar. Porém, meu boi surubi, a serra tá cachimbando e não tem de tardinha. Sabia tava cantando aquela moda que parece uma cantiga de ninar. Aquela moda que parece uma cantiga de ninar. Chuva pra nascer capim, pro boi comer, pro boi pastar. Sabia ciscar, fazer seus ninhos, botar seus ovos, criar seus filhinhos. Chove, chuva.